Será que alguém conhece essa música aqui, ó? Quero ver todo mundo se conhece. Vamos cantar com nós, então. Vem assim, ó. Só a vinhetinha, vem. Um por amor, dois por dinheiro, vida louca, capão de fé, sou guerreiro. Vai, vai. Um por amor, vai. Dois por dinheiro, não escutei, então vai. Um por amor, dois por dinheiro, vida louca, de fé. Vai, um por amor, dois por dinheiro, vida louca. Aê, quem quer vir no rolê com Rosana Brooks, é só chegar. Assim, desse ó. Jeito. Demorou. Vai. Quem quer vir no rolê com Rosana Brooks, só chegar. Vem, sem dar mim, vem, sem pagar. Quero ouvir, quero ouvir. Quem quer vir no rolê com Rosana Brooks, só chegar. Sem dar mim, sem pagar. Tchuba. Espírito sou, louco da zona sul, amarelo e preto de bulou vazio. Guerreiro de fé, no rolê de a pé. Pensa mãe, seja o que Deus quiser. É 10 da manhã, sabadão me espera. O sol rachando como a vida é bela. Mas sem aquarela, meus olhos congela. Nego orgulho, estilo favela. Viva a reali, no jeito daqui. Sofredor na tu, vivão, tô aí. Além do horizonte deve ter champanhe, ouro, mulher e poder. Faço meu rolê bem pianinho, não quero que seu traço o meu caminho. Não devo, não tremo, coração sereno. Negreta vai vendo como o mundo é pequeno. Trombei o pipoca que falava de mim. O quê? Veio me abraçando, me dizendo assim: deixa eu usar o seu Motorola. Que boot bem louco, cê pagou em dólar. Roubou a conversa, pediu cinquentão. Silvio Santos preto. Vai vendo, João. Um mês depois, cruzou caveira. Com mesmo pé, foi fim de carreira. Vai vendo, malandrão. Pagar de malandrão na quebrada não dá. Porque aí, a quebrada é sofrida. Da ponte pra cá, meu jeito bandido. A tristeza no olhar, mas vamos em frente. Consequentemente, é quente, ah. É quente, quente. Din, dom, dom, o funk é o som bom. Meu nome é Jonas, vulgo, mas pingom. A ideia foi dita, não vai repercutir. Um por amor, dois por que faz me rir. O rolê começou, São Luís, Monte Azul. Onde é ninguém viu, Firmão, Vila Calu, São Marcos, Embu, Falou Grajaú. Tem mano se perdendo lá no Piraju. Não sei onde eu vou parar. Dona Cláudia orando pra Jesus me olhar. Enquanto ele não vem, mas pingou se ilude. Nas ruas de terra do Vale das Virtudes, o bote lotado, tiozinho vareja. Passou dar um salve na porta da igreja. Quem não dança, segura a criança. Meu funk é do bom, bom e da esperança. No baixo, no bombo, no cap, na caixa. É função. O que você acha nos embalos de sábado à noite dançante? Milhares de pretos, filhos de Gandhi, amarelo e preto, em ritmo funk. Cê tá no rolê com Rosana Brooks. Escutar os funk é tudo o que eu queria. Vou pra noite até raiar o dia. Efeito perfeito, a vaidade invade. Nossa ansiedade faz amizade. Colar na pedreira é só ligar o brau. O rolê mas pingou, é universal. Se o caminho tá minado, nós segue em frente. Mas nós não deve nada. Então é dente por dente, exige o respeito. Sou merecedor, sou trabalhador, porém eu lutador. No dia seguinte eu penso comigo. Autoridade é que representa perigo. Vivo nas ruas, tenho meu dilema. Não deixo quieto, ser pobre é problema. Vi gente por tão pouco se abalar. Nesse mundão não pode se assolar. Andar correto, aprendi com os irmãos. No rolê com Rosana, vem ter diversão. Olho no olho, sem diversidade. A quebrada é biliane, faz felicidade. No jogo da vida, ganhando e perdemos. Quer ganhar? Ouça mais, vale menos. Feito é de ar, feito de bomba. Quanto maior, maior o tombo. Miguel, Miguel, letra João. Seu mosco no rap, arrasta os irmãos. Fala aí, não. Entrai no retrato. Rap é missão, quem vai apagar o lugar? Divulga, perdi na Avenida Sabi. Rapidinho, rapidinho, o Renato vai vir. Que bubu que é o Jamaica, som. Faz a festa da massa, o orgulho da raça. O brinde, o trago, firmeza, Thiago. Ao lado de Deus e vai o sangue bom. A cruz verde, neon, Renato soberano. Abençoa o Inocope, o boi Rosana. A palavra branda, Deus e o furou. Protege guerreira aí, glória, Senhor. Rosana Brooks, é nóis, sem problema. Certo, tio. A negreta na série. Quem quer vir no rolê com Rosana Brooks, só chegar. Vem. Sem dar mim, sem pagar. Quem quer vir no rolê com Rosana Brooks, só chegar. Vem. Sem dar mim, sem pagar. Para os manos dali, aê, firmeza total. Para os manos de lá, aê, firmeza total. Da ponte pra cá, é. tudo nosso. É quente, é quentinha. Para os manos dali, firmeza total. E os manos de lá, aí, firmeza total. Da ponte pra cá, é tudo nosso. É quente, é quentinha. Vai, digam oh, oh. Vai, oh, oh. Digam oh, oh. Digam oh, oh. Vai, Rosana Bronx. Eu vi, Rosana Bronx. Pula muito ágil, Rosana Bronx. Vai, Rosana Bronx. Quem quer vir no rolê com Rosana Bronx? Só chegar, vem, sem dar mim, vem, sem pagar. Aham, firmeza total. Muito obrigado, irmão. Agradecido de coração, Sabinho.